Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. Muito boa noite, salve, salve, hein, galera ligada, galera esperta, as mentes pensantes, as mentes inteligentes que curtem o Som da Tribo, salve, salve, até as 9 horas, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, toda essa galera dando aquele up ao Som da Tribo via internet. Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Som da Tribo é um programa independente. Os parceiros, a galera que bota a maior pilha no Som da Tribo. Espaço X Férias é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, novo endereço, no bairro Candeias. Mais informações é só ligar 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011, matrículas abertas. 34238700. Metropolitim Moda pra galera Tim. Rua Ernesto Dantas 85 no centro. Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Muito calor, a Bahia Frio tá aí. Mandando ver, climatiza o seu ambiente. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329 no centro, 3425-1800. Olha, pode ir ligando pra cá, hein? Liga pra cá, os brindes do Som da Tribo legais. Super brinde aqui, hein? Uma sanduicheira, mini grill, 2 em 1, Cadence. Oferta de eletrossom, é por você que a gente faz. Galera aí da loja da Barão do Rio Branco, dando essa sanduicheira mini grill 2 em 1, Cadence, pra gente fazer o sorteio aqui durante todo o mês de janeiro. Você liga, escreve, faz sua inscrição. No dia 29 de janeiro a gente faz o sorteio. Se você quiser ligar, é fácil. 3421-1507. 3421-1507. Tá valendo também um piercing de um bingo mais tatu feminina no valor de R$100. Oferta Desastras Rockstore. Ali na Alameda Lima Guerra 74, Sara 4. Sorteio hoje, hein? Então é só ligar 3421-1507 e concorrer aí aos brindes. A sanduicheira mini grill 2 em 1. Também um piercing de um beagle e uma tatu feminina. Oferta das Astras Rock Story. É só ligar. Só tem essa alternativa pra você. 3421-1507. Beleza? Lembrando a você que showzaço do Teatro Mágico aí rolou aqui em Conquista na última quarta-feira. Realmente, eu não sei se aquele público todo que estava na Praça Barão do Rio Branco foi realmente para ver o Teatro Mágico, mas não fiquei abismado com a quantidade de pessoas que estavam curtindo o Teatro Mágico. Realmente me surpreendeu. Então, showzaço aí, parabéns aí à Prefeitura por esse show muito legal e que a galera curtiu pra caramba do Teatro Mágico, mais uma vez aqui em Vitória da Conquista. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Falta acesso.

prazer a cada vez que quiser. Basta a gente querer ser desta vez a melhor. O som da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 14 minutos. 7 horas 14 minutos. Você curtiu Móveis Coloniais de Acaju? Adeus. Antes, o Teatro Mágico. Teatro Mágico. Pena. Teatro Mágico que passou por aqui, né? Semana. Aí na Praça Barão do Rio Branco. E Móveis Coloniais de Acaju que vai estar aqui em fevereiro no Suíça Baiana Folia. Vai rolar aí, é um Teatro Mágico já confirmado em fevereiro aqui em Vitória da Conquista. Deixa eu ver. O nome correto do evento aqui é o Folia Fora do Eixo, em fevereiro, dia 27 de fevereiro, na concha do Centro de Cultura. Daqui a pouco a gente fala mais detalhes sobre a vinda do Teatro Mágico. Não, do Teatro Mágico não, Móveis Coloniais de Acaju. Enquanto isso, vai ligando pra cá, 3421-1507. Brindes, como sempre, muito legais. Moçandu em cheira, mini grill 2 em 1, cadência e oferta da Eletrosom, é por você que a gente faz. Pessoal aí da loja Eletrosom da Barão do Rio Branco, dando esse brinde pra você participar aqui do Som da Tribo todo esse mês de janeiro. Aí você pode ir ligando, deixando seu nome, no dia 29 de janeiro a gente faz o sorteio. Por quê o mês todo? Porque estamos incomunicáveis, a única opção que temos é o 3421-1507, essa pane toda da Oi, não podemos receber torpedo, enfim... Mas se você quiser também, deixa seu nome lá no Orkut para concorrer ao brinde. Deixa aí nas redes sociais, no Facebook do Som da Tribo. Também no Twitter do Som da Tribo. Então, dê seu jeito aí de concorrer aí a sanduicheira mini grill 2 em 1. Oferta da Eletrosom. Tá valendo também um piercing de umbigo e uma tatu feminina. Oferta desastrás Rock Story, Alameda Lima Guerra 74, Sala 4. Sorteio do piercing e da tatu feminina hoje, hein? É só ligar, 3421-1507. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Ó, depois do som da tribo, no palco da Praça Barão do Rio Branco, no Natal da Cidade, os barcos e o show Mares de Fuga. Então você não pode perder os barcos, logo mais, depois do som da tribo, com o show Mares de Fuga, no Natal da Cidade. E em fevereiro, na concha do Centro de Cultura, confirmadíssima, e Folia Fora do Eixo, Móveis Coloniais de Acaju, Canastra, Camarones, Orquestra Guitarrística, Swinga e Ladrões de Vinil. em fevereiro, dia 27 de fevereiro, um domingo, na concha do Centro de Cultura. Já está vendo o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. O CD está à venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Também à venda o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda na Livraria Letras e Prosa e também nas Astras Store. Acesse aí sondatribo.com, núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, toda essa galera que dá aquela super força ao Som da Tribo. Rock no volume máximo, o Som da Tribo. O Som da Tribo. Da Tribo. som da tribo. Aí você curtiu Green Day, Last of the American Girls, antes Black Drawing Chalks, My Favorite Away. Aqui no Som da Tribo, Black Drawing Chalks, uma banda brasileira de Goiás, beleza? De Goiânia. Muito forte aí no cenário alternativo. Vai ligando pra cá, hein? Devil está aqui esperando sua ligação. Se é que você pode ligar, 3421-1507. E participe do sorteio aqui do Som da Tribo ou interaja com o programa. Tá valendo um piercing de umbigo, mais uma tatu feminina e uma sanduicheira mini grill 2 em 1, oferta de eletrossom. Então liga pra cá, é um piercing de umbigo, uma tatu feminina, oferta de Zastraz, Rock Story, e uma sanduicheira mini grill 2 em 1, oferta de eletrossom. É por você que a gente faz. 7h26, ó, a galera começou a ligar, hein? Liga você também, 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo. Mas se você quiser também, entre no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, deixe seu recado lá, seu nome, que a gente coloca aqui na relação do sorteio dos brindes do Som da Tribo, ou também no Orkut, no Facebook do Som da Tribo, no Twitter do Som da Tribo. Beleza? Abraços aí para Vanderlei Cardoso, grande Vanderlei Cardoso aí no bairro Brasil, Marcos Elvis no bairro Ibirapuera, Romerito também ouvindo o Som da Tribo, Ana Borges e Pikachu no bairro Guarani. Também tem o nosso brother aí, Edelvan, Ronaldo e Maria Ildete, eles que moram aí na rua Nestor Fonseca, no bairro Alto Maron. O Edelvan trabalha na Eletrossom, sempre curtindo o Som da Tribo, beleza? E mais abraços aqui, o Deusdete de Bom Jesus da Serra. O grande professor Raimundo Viana, do Colégio Opção. Alex, da loja Ponto Frio, no centro. Ele que mora no bairro Candeias. Joerlan, do bairro Petrópolis. Ele que trabalha aí no caixa do G Barbosa. Paula Babilônia Darius, mirante do Candeias. Aldo Pereira, Josiane, Georgiana, Júlia, galera do loteamento Bateias. Galera que não perde o Som da Tribo, hein? Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro. Antônio e Elzita Bittencourt no ponto central do Marçal. Roque Pereira Lima, da cidade Belo Campo. Cícero Dutra, bairro Cidade Modelo. Vitório Amaro, do Inocop 2. Márcio Prado Lacerda. Também do bairro Guarani, a galera que não perde o Som da Tribo, participe você também. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir duas bandas dos anos 90, Tijuana e Detonautas. Segura a onda aí. Vai ligando, hein? 3421-1507, participe do sorteio do Som da Tribo. Uma sanduicheira, mini grill, 2 em 1. E também um piercing de umbigo, uma estatua feminina. Oferta de Zastraz Rock Story. Então é só ligar. 3421-1507. Arquivo Nacional. tem nenhum truque saber aceitar. Estamos em busca de um ponto final pra poder chegar de uma só vez. Se aproxima com vista para o mar, cruzando a vida sem se preocupar. Com vista para o mar, o som da tribo, cruzando a vida sem se preocupar. Tribo. Ainda vou te levar pro outro lugar. Assim tão longe, tanto quanto o céu do mar. Quero ter você mais perto, certo, pronto pra te amar. Ainda vou te levar pro outro lugar, além do sol do mar, onde eu possa te ter. Quero ter o teu encanto, tanto pra me enfeitiçar. Quero ter você mais perto pra poder te amar. O som da tribo. O som da tribo. Tentar acreditar nessa ilusão, não sei porquê. Viajei errado, então o meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo, que eu era esperto e coisa e tal. Cara sinistro da zona sul, andando com um monte de santinha pra lá e pra cá. Mas com você foi diferente, foi de primeira. Quando eu te vi, até me falta o ar. As oportunidades dessa vida me fazem crer que quando estamos frente a frente, só eu e você, o tempo passa, tudo é mais fácil. Difícil é esquecer o que eu faço quando você se vai. Fico aqui bolando planos mirabolantes. Fique constante, pareço iniciante. Eu vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim. Pode acreditar que sim. Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar. E o tempo vai ser maior. Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar, onde eu possa te ter. Arquivo Nacional. Você curtiu Detonautas, outro lugar Tijuana que fez duas bandas aí dos anos 90 aqui no Arquivo Nacional do Som da Tribo. Nosso brother Deval de Andrade está mandando um beijão para sua namorada Cida Silva, na fazenda Capão do Mel, aí na cidade de Bicoara. Está incomunicável, né? O único canal de comunicação, o Som da Tribo. Correto, Deval? Correto, Miguel. Manda um abraço para ela aí, ao vivo. Cida Silva, um beijo, meu amor. Valeu. Aí se você quiser fazer seu canal aqui também, é só ligar 3421507 e participe aqui do sorteio do Som da Tribo e também mande seu recado, seu alô, tá certo? Faça como o nosso amigo aí, ó. O nosso amigo Germínio Oliveira, que está ouvindo o Som da Tribo no Poço Escuro. Germínio, tá ouvindo o Som da Tribo no Poço Escuro? O que que você está fazendo aí no Poço Escuro, hein? Abraços aí para Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Tô em Beleza, liga de novo aí que Deva disse que não entendeu o que você falou às pessoas que você quer que ele mande o alô. Tá certo, Tô em Beleza? Liga pra cá novamente. Abraços aí para Silvani Mendonça, aí na praça... como é o nome daquela praça ali no centro da Regis Pacheco? Silvani Mendonça, taxista ali... na antiga Cofarma, naquela praça ali, beleza? Curtindo o Som da Tribo. Abraços para Carlos Dalmada no Inocop 2. O Eliton Santos, que mora no bairro Ouro Verde. Ele que trabalha na Embasa, na cidade de Barra do Choça. E sua irmã Daniela Santos. Galera curtindo o Som da Tribo. E pode acessar aí a galera que dá aquela força ao Som da Tribo. Núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com. radiopontalweb.com.br, conquistaradioweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e claro, sondatribo.com, com o chat do Som da Tribo. Então é só acessar aí sondatribo.com. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7:40, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, conquistaradioweb.com.br. Esse é o Som da Tribo, hein? Até as 9 da noite. Som da Tribo, você sabe, é um programa independente e os parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 Centro. Metropolitim, manda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011, matrículas abertas. 34238700. Vem aí uma super big surpresa do CCAA em janeiro. Aguarde! Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira. Novo endereço, hein? 960, bairro Candeias. Super coleção Verão 2011 na Anima Pop. Espaço X, férias é no Espaço X. Presente é no Espaço X. Notícias da Tribo. O álbum do Radiohead é eleito o melhor dos últimos 25 anos. O álbum OK Computer, lançado em 1997 pela banda Radiohead, foi eleito o melhor disco dos últimos 25 anos em pesquisa realizada com os leitores da revista Q Magazine. O terceiro trabalho na carreira do grupo de Tony York bateu Nevermind, clássico do grunge, lançado em 1992. Também bateu a banda inglesa Oasis, que ficou em terceiro lugar, com os álbuns What's the Story e também Definitely Baby. Para comemorar as bodas de prata da revista, o ranking da revista elegeu os 30 melhores álbuns dos últimos 25 anos. A lista ainda inclui o disco de bandas como U2, R.E.M., Killers, Arctic Monkeys. O único representante fora da esfera do rock é o Gorillaz, que aparece na 25ª posição. Os 10 primeiros do ranking, hein? Aí se você quer saber os 25, é só acessar o blog do Som da Tribo, somdatribo.com, aí tem a lista completa. Então vamos lá, o primeiro lugar ficou com Radiohead, com OK Computer. Segundo lugar, Nirvana, com Nevermind. Terceiro lugar, com Oasis, What's the Story, Morning Glory. Quarto lugar, com Oasis também, Definitely Maybe. O quinto lugar ficou com Arctic Monkeys, Whatever People Say I'm, That's What I'm Not. Sexto lugar ficou com U2, The Johnson 3. Sétimo lugar, The Stone Roses. Oitavo lugar, com mais um álbum do Radiohead, The Bands. Nono lugar, com U2, com Action Baby. E o décimo lugar ficou com Music, com Black Holes and Revelations. E Lobão vende mais livros do que álbuns. Com base no sucesso da tiragem inicial do livro 50 Anos a Mil, biografia do músico Lobão, escrita em parceria com o jornalista Cláudio Tognoli, já esgotado, Lobão poderia largar a música para se dedicar exclusivamente à literatura. A demanda é tanta que uma segunda tiragem de 20 mil cópias já está sendo providenciada. Juntando as duas levas de livros, o montante deve superar as vendas do álbum mais recente dele, Lobão Acústico, lançado em 2007, que chegou a vender apenas 23 mil cópias. Segundo um trecho do seu livro, a tiragem de Lobão Acústico teve recorde negativo de vendas. tribo. O som da tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h55, você curtiu Limp Bizkit, Walking Away, antes Iron Maiden, Coming Home. Abraços aí para a Bárbara Skywalker. Tá mandando abraços aí para Ivanei Araújo, Bode Ian, Clima, Cabelo, Malu, Tarcísio, e Marco Aurélio, a galera aí do bairro Santa Cecília. Então abraços e beijos aí para Bárbara Skywalker. Abraços também para Marili, Thalita, Wilson, Marilândia, Mari, aí na Avenida Encruzilhada, no bairro Brasil. A galera curtindo o som da tribo também. O Antônio Marcos, da rua Nestor Fonseca, no bairro Alto Maron. Joandro Melo, Lio, Márcia, Fred Mercury, é isso mesmo, Fred Mercury, Kaique e também o seu pai aí, o jornalista João Melo. Aí a galera da Avenida Guanambi, no bairro Brasil. Também abraços aí para Brad Pitt, na rua Monte Castelo, no Alto Maron. Vai ligando pra cá também, interage aqui com o Som da Tribo. Só tem um único canal, é através do 3421507 ou através do blog do Som da Tribo, do Orkut. Mande seu recado, tá certo? Então liga pra cá, 3421507. Abraço aí para Paulinho de Urrancão, na Praça 9 de Novembro. E a galera de Rubenil do Metal aí, Rubenil do Metal, Marjorie, Amon e Lana, aí no Pequeno Pacata Iracema. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Ó, daqui a pouquinho, depois do Som da Tribo, na Praça Barão do Rio Branco, tem os barcos no melhor. Li errado aqui. Depois do Som da Tribo, no palco da Praça Barão do Rio Branco, os barcos e o show Mares de Fuga, no Natal da Cidade, hein? Os barcos daqui a pouquinho, depois do Som da Tribo, na Praça Barão do Rio Branco, com o show Mares em Fuga. Em fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de Acaju, Canastra, Camarões, Orquestra Guitarrística, Swinga e Ladrões de Vinil. Daqui a pouco o Gilmar Dantas vai dar mais informações, ele que já chegou aqui. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Miguel e ouvintes do Som da Tribo. Daqui a pouquinho detalhes aí sobre o Folia Fora do Eixo, né? Sim, muita novidade vem por aí. Beleza, você também já pode comprar o novo CD dos Barcos, hein? O CD já está à venda na livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. Acesse aí núcleodenoticias.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e sondatribo.com. Som local. O Som da Tribo. Som da Tribo, você vai curtir os Barcos e Garboso. Som local, o Som da Tribo. Você não sabe o que tornou me dos meus anseios pelas calçadas, das brigas minhas por quase nada. Veja bem, um dia só abraço reverberará o seu amor. Veja bem, eu amei o que foi mais incerto sem entender. O que vinha depois no peito se deu tão aberto, não. Tribo. Local, o som da tribo. Aí no seu local do som da tribo, você curtiu Garboso Provoca e Os Barcos Reverberar. Os Barcos daqui a pouquinho na Praça Barão do Rio Branco, no Natal da Cidade. Vai ligando pra cá, 3421507, 3421507. Ó, dia 29 a gente faz o sorteio da sanduicheira Mini Grill 2 em 1, hein? Oferta da Eletrosom. É por você que a gente faz, viu? A galera da loja Barão do Rio Branco aí da Eletrosom tá dando esse sanduicheira mini grill 2 em 1 pra você aqui no Som da Tribo. Dia 29 de janeiro a gente faz sorteio, mas antecipe aí, faça a sua inscrição. 3421-1507. Tá valendo um piercing de umbigo e também uma tatu feminina com valor de R$100. Oferta Desastras Rock Story ali na Alameda Lima Guerra 74, sala 4. Sorteio é hoje. Então é só ligar 3421-1507. Ou se vire aí nas redes sociais, onde tem o Som da Tribo, Orkut, Facebook, Twitter e por aí vai. E deixe seu nome que a gente coloca aqui na nossa lista de sorteio aí da sanduicheira e mini grill. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. Gilmar Dantas vai falar aqui sobre Folia Fora do Eixo e outras novidades. Segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas e 9 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite aqui na 96 FM e também através de somdatribo.com. Som da Tribo é um programa independente, a galera que dá aquela maior força ao Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Espaço X, férias, verão, é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço, hein? Jorge Teixeira, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Coleção Verão 2011 na Anima Pop. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011, matrículas abertas. É só ligar 3423-8700. Em janeiro, super big surpresa aí do CCA. Aguarde. Metropolitim, moda pra galera. Team Rua Ernesto Dantas 85, Centro. Então tá afim de mandar e-mail sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo, e tem o Facebook do Som da Tribo também. E aí, Gilmar, tá com pressa ou como é que é? Não, tô tranquilo hoje. Tranquilo? Tá. Dá pra gente tocar mais músicas aí? Quantas músicas quiser. Então vamos tocar duas músicas, na volta a gente troca ideia aí sobre o Folia Fora do Eixo, né? Grande Sim. evento já de cara aí para 2011. Pra começar o ano bem. Ou antes de 2011 tem alguma coisa? Não, não. Vamos encerrar o ano agora tranquilo, né? Com o show dos barcos. E em 2011 a gente volta aí com muita coisa. Beleza. Manda abraços aqui para Dona Maria das Dores, aniversariante de hoje aí na casa de Tom Beleza. Curtindo aí o Som da Tribo. Tom Beleza, Terezinha e Dona Maria das Dores, parabéns aí pelo aniversário. Um abraço também para Paulo, ele que é gerente aí da loja Eletrosom da Praça Barão do Rio Branco, também Kátia e Jerusa, a galera que não perde o Som da Tribo. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but I am up, riding high amongst the waves. Oh, I can feel like I have a soul that has been saved. Oh, I can feel like I've put away my early grave. I gotta say it now, better now than too late. O Som da Tribo. The fittest, loving. tem pra ninguém. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h19. Você curtiu Kings of Leon, Radioactive, antes Pearl Jam, a Most of the Waves aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, tá valendo uma sanduicheira mini grill 2 em 1. Oferta da Eletrosom, é por você que a gente faz. E também um piercing de umbigo e tatu feminina, valor de R$100. Oferta de Astras Rock Story, ali na Alameda Lima Guerra, 74, sala 4. Sorteio do piercing da tatu hoje. A sanduicheira mini grill é no final do mês de janeiro, dia 29 de janeiro. E aí, Gilmar, tudo pronto? Tudo pronto. Manda bala aí. Bom, primeiro eu queria dizer um Feliz Natal. Boa. Devo de estar caracterizado, Papai Noel aqui. Certo, manda aí. Feliz Natal pra galera, né? Agradecer aqui todo mundo que apoiou o Suíça Baiana, né? Não vou, nem vou citar nomes porque é muita gente mesmo. Então com certeza eu vou acabar esquecendo o nome de alguém, né? O ano 2010 foi bem legal, né? Para o Suíça Baiana. Foi bem legal, né? Foi o primeiro ano, né, do coletivo. Gilmar, antes de mais nada, eu estou com a campanha aí pra eliminar o Né. Eu falei uma vez, você já falou duas, viu? Rapaz, tá bom. vou me policiar agora. Então continue. Né? O ano foi bom, foi o primeiro ano do Suíça Baiana. Certo. começamos fazendo Grito Rock e depois disso foi uma série de eventos, foi as Noites Fora do Eixo, toda quinta-feira no Viela, transformamos o Viela em um ponto, a visita da galera no Viela toda quinta-feira já característica, já todo mundo já ia pro Viela já sabendo que vai ter uma coisa, então a gente antecipou o fim de semana em Conquista. A noite de quinta já tá no calendário da cultura de Vitória da Conquista, né? Exato, exato, então a gente conseguiu incrementar isso aí. E a gente fez também o Festival Suíça Baiana, que foi bem legal também. Foi um fim de semana com vários shows, sexta, sábado, domingo, participando de vários eventos grandes, Conexão Vivo, Festival Voador, Festival de Inverno, as bandas parceiras da gente acabaram tocando também. Turnês, né? A gente colocou uma banda daqui para fazer turnê no Nordeste inteiro. O Ladrões de Vinil tocou em Salvador, tocou em Feira de Santana, em dois grandes festivais. O Ladrões tocou em três festivais no mesmo fim de semana. Então foi um ano de grandes realizações para o Suíça Baiana. Beleza. Por coincidência, o Goma da Ladrões de Vinil está aqui. Ele poderia falar um pouco sobre essa experiência aí do que foi Ladrões de Vinil ter tocado no circuito fora do eixo e fora de Vitória da Conquista, em Feira de Santana e Salvador. Manda bala aí, Goma. Boa noite, Feliz Natal para todo mundo. Foi massa demais tocar fora, junto com as outras bandas, a interação foi massa demais. A recepção do público de Salvador e Feira, como foi com o Ladrões? Foi demais, é doido. As outras bandas também, tudo boa, Tereza, Brown High, as outras lá, tudo boa. Legal, né? Então foi essa experiência, demais. Você foi... tem perspectivas legais para 2011 também. Tamo aí, né? Correndo atrás aí, esperando aí tocar fora um bocado de lugar. Beleza, e como foi o show do Ladrões aí no Natal da Cidade? Abertura praticamente lá na Praça Nova de Novembro. Foi bom também, o pessoal compareceu muita gente, foi legal. A interação do pessoal também foi legal. Tranquilo, valeu Goma. Valeu. Sim, Gilmar, prossiga. A gente vê algumas mudanças já hoje. Hoje os barcos vão tocar no palco principal do Natal da Cidade. Então é uma coisa que antes a gente não imaginava, né? Uma banda de rock ocupando esse espaço. Gilmar, esse ano a gente tem que parabenizar a prefeitura porque... segundo cálculos aqui da produção do Som da Tribo, 7 artistas alternativos participaram do Natal da Cidade, na Praça de Novembro e também no palco principal. Então foi um avanço bem legal para a cena alternativa, que nos outros natais não tinha muita oportunidade, às vezes era um ou dois no máximo, ou três ou quatro. Esse ano foram 7, muito bom isso. Ainda não é o ideal, isso, né? por conta da quantidade de artistas que a gente tem. De estilos diferentes. Exato. Né? A prefeitura precisa melhorar também a questão da escolha dos artistas nacionais, rever alguns conceitos aí de quais artistas nacionais deve trazer, buscar renovar, não ficar repetindo. Pra você ver, o Teatro Mágico foi o maior público do Natal da Cidade. Vai ser difícil alguém bater esse ano o público do Teatro Mágico, que foi uma surpresa, eu acredito que até para a prefeitura, né, uma banda alternativa, levar aquela quantidade de pessoas, segundo o vocalista da banda, no Twitter dele tá lá, mais de 30 mil pessoas. Então, prova o quê? Que a música alternativa tem força. É ou não é? Sim, sim. Então isso vai fazer com que a prefeitura reveja esses conceitos e enquanto os medalhões, as músicas batidas não arrasta ninguém, não leva ninguém, né? Não, com certeza. Então vai ter essa mudança. A gente espera que o ano que vem a programação Natal da Cidade insira mais bandas locais no palco principal. E também nas bandas de fora tem essa mudança. Se aposte no novo, né? Aposte no novo mais do que esse ano. E, voltando a falar do Suíça Baiana, o Suíça Baiana vai crescer bastante agora em 2011. A gente foi pré-selecionado no edital do Conexão Vivo, então por conta disso a gente já... Pré-selecionado quer dizer o quê, Gilmar? Nosso projeto foi contemplado, foi escolhido, Só que a gente tem que fazer algumas alterações. Por exemplo, a gente no nosso projeto a gente não colocou cachê pro artista, porque a gente esperava pagar artista com bilheteria. Mas isso já não faz parte da proposta da Vivo. Então a gente vai refazer colocando cachê fixo pro artista. Legal. Então isso vai melhorar ainda. Então, pré-selecionado significa que seu projeto foi... tá lá, mas você tem que fazer algumas alterações para ser devidamente contemplado. Então a gente está nesse projeto de alteração, o que não significa que a Vivo tenha que patrocinar. Sim. Mas a gente vai fazer as alterações que eles pediram para que o projeto seja de fato contemplado, né, e divulgado nacionalmente. Então a gente tem um prazo curto para fazer isso, já que a gente colocou previsão de execução a partir de abril. Então é das Noites Fora do Eixo, Noites Fora do Eixo, toda quinta-feira, a partir de abril, dezembro. Até dezembro. Então, pagando todo mundo, que é mais legal, né? Você pagar o som, bem. Você pagar artista, você pagar segurança, você pagar hotel, tudo isso a gente colocou. Vai entrar uma verba pro Som da Tribo também? A gente colocou divulgação. Certo. A gente colocou divulgação. Beleza. Então, é legal. Então, a gente já tá se preparando para atingir esse projeto. A gente tá comprando o som, tá se estruturando. É legal para que realmente possa, a gente possa ter toda a estrutura para manter o projeto de uma forma bem legal. E por falar em estrutura, a Suíça Baiana vai ter um escritório aqui na cidade, né? Vai ter um escritório. A gente, provavelmente nessa semana, a gente já anuncia onde vai ser. A gente está fechando, a gente escolheu um lugar bem legal, bem estratégico, né? É. Que a galera vai achar que vai encaixar com tudo que tem a ver com o Suíça Baiana, Noites Fora do Eixo, né? Sim, a gente quer transformar esse local em um ponto de cultura. O nosso objetivo é transformar em ponto de cultura, até porque a gente vai estar trabalhando lá com edição de vídeo, produção de vídeo das bandas locais. A gente espera ter um web rádio também. O Suíça Baiana vai mexer com várias áreas. Possibilidades. Exato. Né? Um exemplo disso é que no início de fevereiro a gente vai fazer uma ação grande, que vai ser uma semana sobre o Fora do Eixo, com o objetivo de montar um núcleo de audiovisual no Coletivo Suíça Baiana. Muito então a gente bem. Vai propor a parceria do curso de jornalismo, do curso de cinema e da Provídeo, para fazer parcerias com essas três divisões lá da UESB, fazer lá dentro mesmo, aproveitar a primeira semana de aula, que não tem aula. Então a gente fazer uma semana dedicada ao Fora do Eixo. A gente está trazendo Carol Tocuyo e Rafael Rolim, que são do Massa Coletivo lá de São Paulo, que é o coletivo que mais trabalha a questão do audiovisual. Então hoje a gente tem um curso de cinema e que os estudantes de cinema já começam a pensar, né? Como é que vai entrar no mercado de trabalho, né? O que fazer? O que fazer como graduado de cinema? Então a gente já está arrumando emprego aí para essa galera que é um núcleo de audiovisual que vai ter uma proposta de produção bem legal, cobertura de festivais, curta-metragens, videoclips, futuramente longa-metragem. Então a gente vai comprar um equipamento básico já para poder contemplar pelo menos a construção de curta-metragem e videoclips, que vai ser o foco inicial de nosso trabalho. O Fora do Eixo hoje é muito forte no cinema. Então Vitória da Conquista começa a crescer também. A gente enxerga que há necessidade de montar um núcleo de audiovisual pelo histórico da cidade. Terra de Glauber Rocha, de Gaguinho, então, curso de cinema. Terra de Gilmar Dantas, terra de Ladrões de Vinil, terra de Miguel, curso de Devold. Chega de falar de Glauber Rocha. Não, por causa da questão do cinema, é difícil você falar do cinema em Vitória da Conquista e não citar o cara. Tudo bem. Né? Essa questão é. Eu falei, Gaguinho, aqui. Então, a terra de vários cineastas que estão lá em Salvador, já estão atuando lá, já estão fazendo curtas-metragens, longas-metragens, que ainda não tiveram oportunidade legal. Então, a gente quer montar esse núcleo de audiovisual já em fevereiro. E em fevereiro tem outro mega evento. Então, vamos tocar duas atrações desse mega evento. Folia que é o Fora do Eixo. Folia Fora do Eixo. O Goma vai pedir uma música de Ladrões de Vinil pra gente tocar. E qual é a música? Certo, beleza. Então vamos curtir Móveis Coloniais de Acaju e Ladrões de Vinil. O Som da Tribo. Sempre quis, se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis, se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. que vem, pra ver se te vejo e faço tempo esperar. Como eu esperei a eternidade se passar, os meus segundos sem você. Agora eu já nem sei se hoje foi anteontem. Me perdi lembrando teu olhar. O meu futuro é esperar pelo presente de fazer o tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Distante é devagar, perto passa bem depressa assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Distante é devagar, perto passa bem depressa assim. Pra mim, pra mim. Laia, la, laia. O som da tribo. Roubaram, roubaram, roubaram. Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h36. Ladrões de vinil, um misterioso roubo dos vinis e imóveis coloniais de Acaju. O tempo vai ligando pra cá, valendo uma sanduicheira mini grill 2 em 1. Oferta de eletrosom é por você que a gente faz, da loja Barão do Rio Branco. Sorteio dia 29 de janeiro. Tá todo mundo sem comunicação, então a gente vai deixar o mês todo aí pra ver se a Oi volta aí pra galera entrar em contato. Mas enquanto isso, vai ligando em 3421-1507. E deixa seu nome. Hoje o sorteio de um piercing de umbigo, tatu feminina, valor de R$100, oferta das Astras Rock Story, Alameda Lima Guerra 74, Sala 4, sorteio hoje. Gilmar, e aí? O Folia Fora do Eixo em fevereiro, dia 27, já tem data marcada, horário e tudo, né? Sim, já tá reservado lá no Centro de Cultura, vai ser na Concha. E quando eu fico olhando a grade do Folia Fora do Eixo, dá uma alegria imensa. Eu nunca trabalhei um dia com tantas atrações legais, né? Legais dessa forma. Não que as outras passadas não foram. Sim, né? Mas é porque são bandas grandes, né? Sim. Então eu fico olhando e dando aquela risada maléfica. Porque vai ser um show, 5 bandas, pra galera agitar mesmo, então, né? Então vamos aí falar quais são as bandas pra galera que tá em casa aí. Ladrões de Vinil. De Goma, que tá aqui no programa. A banda mais farrista aqui da cidade, a banda que mais agita, dançante. Então, quando a gente pensou em uma banda agitada pra se tocar num evento com o nome Folia Fora do Eixo, não tinha outra. Sim. Tinha que ser Ladrões, não tinha pra onde correr, né? Não tem concorrência. Então, a Ladrões realmente tem tudo pra fazer um grande show. Vai abrir o evento. Então, vai poder passar o som direitinho. A gente vai botar uma estrutura legal. Até porque o Móveis, né, por ser uma banda grande, exige muita coisa de som. Muitos então... equipamentos, tem sopro, tem, né, vários instrumentos. É uma banda grande, não é só... uma big band, é uma big band, né? São 9 pessoas em cima do palco. Então, é muita gente mesmo. Então, a gente vai caprichar no som. Então, vai ter uma estrutura bem legal para lá gente poder trabalhar. Vai ser, a gente já espera já estar com o núcleo audiovisual formado, então para poder registrar o evento direitinho, para fazer um documentário bem legal do evento. Então é Ladrões de Vinil, Swinga de Salvador. O Swinga é uma banda de axé. Não dá para falar que é outra coisa. O Swinga é uma banda de axé, mas é um axé de qualidade. Axé é anos 80, que... é uma banda que só toca em show de rock. É uma banda de axé que só toca em show de rock. Mas Devold mesmo gostou da notícia aí. Beleza. Não dá pra gente disfarçar. Não vou aqui dizer que o Swing é uma banda de rock, não. É uma banda de axé. Banda de axé anos 80. Então, vai a banda representante de Salvador, né? Certo. Temos também Camarones, a Orquestra Guitarrística, que foi uma das bandas... tá concorrendo também na categoria Melhor Show no Prêmio Fora do Eixo. É uma banda que tem um show excelente, pelo menos instrumental, que tem como destaque a baixista e a guitarrista. As mulheres tocam muito, é um som muito animado. Então é rock and roll mesmo. Essa banda é de? Natal. Eles organizam, o pessoal dessa banda organiza um festival bem conhecido. Então, já temos aí, né? A banda de Vitória da Conquista, uma banda de Brasília, uma banda de Natal, uma banda de Salvador. Temos o Canastra, do Rio de Janeiro. Canastra, uma banda conhecidíssima, toca em todos os festivais. Tem um hermano na bateria, né? Rodrigo Barba. Então, a galera que tá com saudade de Los Hermanos vai reencontrar e poder pelo menos ver um hermano de perto aqui de volta à Vitória da Conquista. A Canastra é a banda de Renatinho, um dos compositores brasileiros mais talentosos. Grava música, escreve músicas para Ultraje a Rigor, Autoramas, essas cantoras da nova geração todas do Rio de Janeiro. O pessoal da Orquestra Imperial inteira já escreveu música para essa galera. E o show animadíssimo também. Canastra é uma banda que com certeza não vai deixar ninguém parado também. Vai dar uma continuidade bem legal pro evento, é uma das principais atrações. E por último, né, o Móveis Coloniais de Acaju, que é a melhor banda independente hoje do Brasil, né? Junto com o Teatro Mágico, são as duas maiores bandas independentes do Brasil. São bandas que lotam onde passa, qualquer lugar que vão, eles colocam 2.000 pessoas tranquilo. É uma banda que todo mundo vai e canta todas as músicas, sabe todas as coreografias. É uma banda que tem muitos fãs aqui em Vitória da Conquista. Quem pesquisar, fizer uma pesquisa pelo Twitter, Suíça Baiana, vai ver que foi a banda mais pedida. Então os fãs aqui de Vitória da Conquista fizeram uma campanha no Twitter do Móveis pedindo Móveis em Conquista. Então a campanha foi tão grande que a gente já teve que fechar esse show mesmo aí. Foi um show pedido do público. Então isso serve pra galera também, que quem quiser é uma banda aqui em Conquista, peça. Peça mesmo que a gente traz. Verdade, algumas bandas, próprio Los Hermanos, Teatro Mágico, outras bandas que vieram pra cá foi através de solicitação da galera. O trabalho de produção é um trabalho que depende da resposta do público. Em outros tempos seriam bandas assim que jamais as pessoas imaginariam que um dia viesse a Vitória da Conquista, né? Exato, exato. Então se você é fã de uma banda, pode pedir. Como muitos fãs do Móveis aqui em Conquista fez essa campanha, a gente entrou em contato. O Móveis viu toda a mobilização através do Twitter. O Móveis tem uma atuação no Twitter muito forte também. Então foi fácil negociar por conta dessa pressão do público mesmo. Então a gente é funcionário do público. O que o público quer, a gente traz. Como foi a aceitação das bandas? Imaginei esse festival aqui em fevereiro. Como foi que você acertou e juntou essa galera toda? A ideia inicial era Móveis. Era um show do Móveis dia 20 de fevereiro. Por coincidência, o Canastra e o Camarones estão fazendo turnê juntos. E aí, estavam com a data 27 de fevereiro disponível para Conquista. Aí eu conversei com o pessoal do Camarones, que é um pessoal que costuma organizar eventos e tal. A gente falou, podemos tentar puxar o Móveis pro dia 27 e fazer um mega festival. Eles adoraram a ideia. E aí eu liguei pro Móveis e falei, o Móveis organiza festival em Brasília também. E tinha acabado de levar o Camarones para tocar lá. Aí você falou, pô, tocar dia 27 aí com o Camarones pra gente tá perfeito, vai ser bem legal, o Canastra também, só banda boa, eles toparam na hora a mudança de data. E aí, isso numa manhã só, a gente resolveu tudo. Aí, aí à tarde eu fui no Centro de Cultura, mudei a data pro dia 27, e aí tá fechado esse mega festival, a gente só não sabe como vai pagar ainda, que é muito dinheiro. Sim. Mas vai acontecer, vai ser legal, a gente espera lotar a concha. É o principal evento do primeiro semestre que o Suíça Baiana vai organizar em termos de festival. Temos também o show do Matanza, dia 17 de abril. Então são dois grandes shows no primeiro semestre já marcado. A gente já começa 2011 com dois grandes shows agendados. Então tá certo, né, Gilmar? Você virá aqui. E aí o ingresso, R$20. R$20, né? Já começa a vender já em janeiro. A gente quer vender a maior parte possível antecipado logo. A gente vai montar nossa lojinha. Vamos vender DVD do Móveis também. O Móveis está lançando um DVD ao vivo no Auditório Ibirapuera. Então, para a galera conhecer, ver o quanto é legal um show do Móveis. É um dos maiores shows do Brasil, sem dúvida. Interação total com o público, eles descem do palco. Eu tive a oportunidade de assistir no Planeta Terra. E foi um festival para 20 mil pessoas e eles agradaram todo mundo. Eu não imaginava que ia ter tanta gente pra ver o Móveis. E esse dia a gente tava discutindo produção cultural, banda que tem público. E aí com o Macaco Bong. O Macaco Bong falou que talvez Móveis Coloniais e Teatro Mágico sejam as únicas bandas independentes que possam levar 2.000 pessoas por onde passam. No mínimo, né? É muito difícil hoje em dia uma banda conseguir uma média de público, uma base de público tão alta quanto essa, 2.000 pessoas. Então, a gente tá bem confiante que esse show vai lotar. Beleza, Gilmar. Mais uma vez, muito obrigado. Você voltará aqui mais vezes. Se não vier, vai mandar sempre alguém pra vir aqui. Sim, eu tava com saudade. Eu adoro participar do Sondativo, adoro rádio. Muito bem. E Sondativo é o principal programa que a gente tem na cidade. Então, não dá pra ficar de fora. Eu já tava morrendo de saudade aqui. Acabei de voltar de uma turnê com os Barcos. Foi excelente no Nordeste. 10 shows em 11 dias. Agora eu tô coordenando a parte de festivais do Nordeste aqui pelo Circuito Fora do Eixo. Então vou ter que viajar bastante, tô largando todos os meus empregos para trabalhar só com produção cultural. Então tô bem dedicado mesmo. É a primeira vez que a produção de eventos vai deixar de ser um hobby para mim e vai ser produção, vai ser meio de vida. Se eu não conseguir tirar o pão de cada dia nos eventos, eu acabo não comendo. Então é meio de vida mesmo. Não tem outra fonte de renda, vai ter que ser isso aí. Então eu conto com o apoio da galera, que o público vá, como tem ido aos eventos, que a galera apoie, que a galera dê espaço na mídia. E isso tudo acontecendo só tende a dar certo, e mais bandas daqui de Conquista, como esse ano teve a Ladrões e os Barcos saíram, que mais bandas saiam também, e que os Ladrões e os Barcos saiam ainda mais também, já que eles já começaram um trajeto. A gente só espera que a Ladrões grave logo um CD, todo mundo doido atrás de um CD da Ladrões, pra poder circular mais ainda. Tá ok, Gilmar. Boa sorte, sucesso cada vez mais aí para o Suíça Baiana e você nessa nova empreitada aí. Valeu, obrigado, Gil. Você de casa pode ir ligando, 3421507, última chance aí pra você participar do sorteio do piercing de umbigo, tatu feminina, valor de R$100, oferta das Astras Rockstory na Alameda Lima Guerra 74. Então liga, 3421507. E a sanduicheira mini grill 2 em 1, sorteio dia 29 de janeiro. É só ligar, hein, 3421507. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora faltando 11 minutos para as 9 horas. Última chance, hein? Liga pra cá. 3421507. Tá valendo um piercing de umbigo, uma estatua feminina, valor de R$100, oferta desastrosa, Rockstory. Sorteio hoje. E também uma sanduicheira mini grill 2 em 1. Oferta de eletrossom é por você que a gente faz. Loja Barão do Rio Branco. Sorteio dia 29 de janeiro. Então liga pra cá, deixa o seu nome. Final do programa, vamos fazer o sorteio aí do piercing de umbigo mais a tatuagem. Clássicos da tribo. Clássicos da tribo, Rage Against the Machine e Angra. Clássicos da tribo. Now you do what they told you. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Pull the breeze from the sun. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Angra, Rebirth, antes Rage Against the Machine, Killing the Name. Aqui no Som da Tribo. Pois é, vamos aos a sortuda que ganhou aí a Tatu e o Piercing das Astras Story. Foi a Argélia Tavares do Bar Jurema. Argélia Tavares do Bar Jurema ganhou aí a Tatu e o Piercing das Astras Story de hoje. Agradecer a todos que ligaram, hein? A galera que ligou aqui para o Som da Tribo, com toda a dificuldade de comunicação, mas conseguiram ligar. Os nossos parceiros, Espaço X, férias é no Espaço X, verão é no Espaço X. Anima Pop, vista a sua casa e decore seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metropolitim, manda pra galera, Tim. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar, Bahia Frio. Galera que faz o Som da Tribo, apresentação, produção, Miguel Cortes. Jacqueline Jack, bastidores e telefone, Devil de Andrade. Edição podcast, Rubenildo Metal. Também na nossa web radio, Rubenildo Metal e Matson Almeida. Tá a fim de manter contato com Som da Tribo, sondatribo@hotmail.com. Comunidade do Som da Tribo no Orkut, Twitter do Som da Tribo, twitter.com/Som da Tribo. Tem o Facebook do Som da Tribo também. Então, há várias possibilidades de você se conectar com o Som da Tribo. Também tem o nosso blog, né? Blog do Som da Tribo, sondatribo.com, e toda a galera parceira do Som da Tribo. Distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com. Toda essa galera dá a maior força ao Som da Tribo. Dito isto, foi bom pra você, Deval de Andrade? Foi ótimo fazer o Som da Tribo. Valeu, galera! Desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Showzaço dos Barcos, daqui a pouco no Natal da Cidade, na Praça Barão do Rio Branco. Não perca. Valeu, tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo@hotmail.com.